A partir de agora, no Jogo de Cintura. Momento do Futsal, com Henrique Silva. Olá, é hora de falar de futsal aqui no Jogo de Cintura. A Federação Mineira de Futsal anunciou que já conta com um novo setor, a assessoria de imprensa. O assessor César Volguinha já está disponível para atender os órgãos da mídia sobre os assuntos relacionados à federação. O contato deverá ser feito através do e-mail imprensa@fmfutsal.org.br ou através dos telefones 31-3271-6391 ou 31-9605-3007. O site oficial é o www.fmfutsal.org.br e está em processo de reformulação e em breve estará mais prático e completo. O Twitter oficial é o twitter.com/fmfutsal. E de acordo com o ranking 2009 da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, as quatro categorias masculinas da Seleção Mineira, a sub-15, sub-17, sub-20 e adulto, se encontram na divisão especial, a elite do futsal nacional. Os estados foram avaliados de acordo com as respectivas colocações nas cinco últimas edições do Campeonato Brasileiro. As 27 seleções estaduais foram separadas em três divisões: Divisão Especial, Primeira Divisão e Segunda Divisão. Seleção Mineira Masculina Adulta, quinta posição. Seleção Mineira Masculina Sub-20, segunda posição. Seleção Mineira Masculina Sub-17, quinta posição. E Seleção Mineira Masculina Sub-15, terceira posição. Duas categorias femininas também fazem parte da principal divisão do esporte: a Seleção Mineira Feminina Adulta, sétima posição, e a Seleção Mineira Feminina Sub-20, na quinta posição. No último dia 27, o presidente da Federação Mineira de Futsal, Marcos Antônio Madeira, e o diretor interno, Bernardo Caixeta Chaves, foram a Três Pontas, no sul de Minas Gerais, onde realizaram uma reunião para apresentar os números finais da temporada 2009 e os projetos para o novo ano, entre eles a regionalização do campeonato estadual. Na ocasião, 15 representantes de filiações estiveram presentes. A Federação Mineira de Futsal conseguiu trazer para o estado a quinta Superliga de Futsal, que será sediada em Betim, no Poliesportivo Divino Braga. E o segundo grande evento do calendário 2010 será o sétimo Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20, que acontecerá em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. Ambos os torneios serão disputados no mês de março. A Superliga espera a confirmação de datas da TV. Já o Campeonato Brasileiro acontece de 29 de março a 4 de abril. E uma ótima notícia é a convocação de Guilherme Fonseca Salles, goleiro do Minas Tênis Clube, para a Seleção Brasileira. Esta é a primeira vez que o atleta do Minas é convocado pelo técnico Vander Lacovino, da Seleção Brasileira Sub-20, para um período de treinos no CT Aécio de Borba Vasconcelos, localizado em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Ele ficará concentrado com o restante da delegação do dia 18 de fevereiro até 1º de março, realizando os treinamentos preparativos para as competições de 2010, com destaque para o sul-americano da categoria, no qual o Brasil buscará o tetracampeonato. Guilherme começou na equipe do Magno em 1998, tem 19 anos, sendo 9 como atleta do Minas. Conquistou a Liga Sudeste, além de ter sido pentacampeão estadual e vice-campeão brasileiro sub-15. Feliz com a convocação, o goleiro, que já faz parte da equipe principal do Minas, pretende aproveitar a chance para aprimorar suas qualidades. Eu volto no próximo programa com o Momento do Futsal. Você ouviu no Jogo de Cintura. Momento do Futsal.